Tens esse dom tão natural, fazes sorrir uma pedra. E alguém sorria. Tens esse dom tão especial, e assim resolves a guerra. E alguém sorri. E o mundo a perder-se por aí. Eu fico bem assim a olhar para ti. Tens esse dom tão natural de atravessar o deserto com um sorriso. Tens esse dom tão especial, todos te querem por perto, por um sorriso. O mundo a perder-se por aí. Fico bem assim a olhar para ti. Eu fico bem a olhar para ti. Tão bem. Temos aqui nesta sala hoje o melhor deste nosso mundo. Histórias, canções, mas especialmente eu sei que muitos amigos e muita gente que nos escuta desde o início, e eu costumo dizer sempre isto e sinto verdadeiramente. Ainda bem que estão aqui, porque sem vocês não haveriam canções para fazer, não haveriam histórias para contar. Obrigado por terem vindo viver este momento hoje connosco.